gente corre tanto, esquece de parar. De olhar pro céu, de sentir o ar. We live counting the days on the calendar. But no one knows when this time will end. E se amanhã não chegar, se o tempo resolver parar. I want to have said I love you. I want to have smiled without drama. Então vamos viver como se fosse o último. Every kiss, every hug, every second. Let's love without fear. Make mistakes and learn. Believe without saying goodbye, deixando sonhos, planos por cumprir. That's why today I want you completely. Sem promessas, só sentimento verdadeiro. E se o sol não nascer? What if life decides not to happen anymore? Quero ter vivido tudo sem guardar amor mudo. Então vamos viver como se fosse o último. Cada beijo, every hug, cada segundo. Vamos amar. Dream.